identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas tropicais de 75 metros, 4.005 kHz. Ondas curtas de 49 metros, 5.900 kHz. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Liner Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil. Alô, caros amigos ouvintes da Rádio Casa. Aqui quem fala é Célio Romais, desde o noroeste do estado do Espírito Santo, onde passamos um período de férias. A partir de agora chegamos com o Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil. A Rádio Casa acaba de confeccionar um novo cartão QSL eletrônico, mostrando a vista da cidade paulista de Amparo. Para receber o seu, basta enviar um relatório de recepção para o e-mail radiocasaam@gmail.com. Também o Boletim das Ondas Curtas do DX Clube do Brasil disponibiliza um cartão QSL impresso. Ele será remetido pelo correio tradicional a todos que entrarem em contato pelo e-mail romaisjor@gmail.com. E agora as informações. A Rádio Congo está de volta ao mundo das ondas curtas. A emissora de Brazzaville foi escutada novamente em 6.115 kHz, principalmente na Europa. E algumas emissoras de ondas curtas escolhem frequências de forma estratégica no dial. Às 23h30 no tempo universal, por exemplo, a Rádio Marti está em 11.930, a Rádio Exterior da Espanha em 11.940 e a Rádio Havana Cuba em 11.950 kHz. Todas elas disputando os ouvintes de fala espanhola. E é boa a sintonia da emissora de Cuba, Rádio Rebelde, aqui no noroeste do estado do Espírito Santo. Em 4 de setembro, captei e gravei a emissora por volta de 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília, na tradicional frequência de 5.025 kHz. Vamos ouvir o áudio. Cerrado, abierto y de fantasía. ¿Cuántas formas hay de bailar la razón? E outra emissora com boa sintonia é a Trans World Radio, a rádio transmundial do reino de Eswatini, em especial transmitindo em português para Angola. Em 5 de setembro, captei a emissora em 7.410 kHz, às 19h33 no tempo universal, ou seja, às 16h33 no horário de Brasília. Vamos ouvir o locutor anunciando alguns endereços de contato da emissora que gravei. E no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, Lourenço Cunha captou uma interessante transmissão da All India Radio em 4 de setembro, às 10h22 no tempo universal, ou seja, às 7h22 no horário de Brasília. Tratava-se de uma emissora no idioma nepali, em 15.030 kHz. Vamos escutar a gravação. E agora a última informação.